本当やだよ。 ハロー、カタキロパキエン。 電車バーサーオムスフォラ。 4, Romeu, informação em curso, pronto cópia 340 para confins. Pronto cópia, azul 4144. Azul 4144, autorizado confins, livre voo 340 via rota Upper Zulu 21. Decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbó. Após Arbó, eleva onde intercepta a rota autorizada. Transponder 5457, o controle 120.8, azul 4144. Gente, livre de juízo. Obrigado. Para descendo, Rio de Janeiro, de Aquilo. Eu sou com referência de slides, reporta para o ano 2510, ajuste permanece no 04. A 3145, quanto espera no 0, pronto, boa tarde. Então, 3145, boa tarde, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem 3145. Da direita para dar a formação logo depois de táxi. Gente, a prova de Gil? Proa! 090. Gente, após de Gil, voa Duna, Chanel 6210. Após voa Duna, 6210. Gol 9065, chama Recife 251-3325. Poder confirmar a frequência? 1251-3325. 1251-3325. Controle Salvador, 1169 da Gol. É livre. Confirma a nave que chamou o controle. Gol 1169. Identifica, Gol 1169. Identificado, 1169, decolado de Salvador, cumprindo o Dael. Gente, agora eu recebo em contato radar 360, saída Dael. Segura descendo para 2000, Chanel 6200. Sim, está livre LS, reporta estável. É, reporta, 6200. Juno 45, autorizado a decolar, puxando 0, vento 170, grau 08, nós. 3145, autorizado a decolar, puxando 0. Então, 3190, após os desvios, autorizado a projetar. Projetar, vida 3190. Uno 620, chama Recife, 1245, alterna 13365. 2545-3365? Confere. Muito obrigado. Uno 620, chama 12545, alterna 13365. Tem algum no 1169, confundi aqui, ainda continuamos 1208. Confere, a mensagem foi pro Gol 1620. Gol 1620, ciente. Obrigado aí. Alô. Controle tá 3145, boa noite, decolou, passa meu pé. Tá 3145, contato radar 360, saída da EL. Saída da EL 3145. 13628, identifica a chegada Mari, desce até o 50, 050. Habilitado, Chanel 62, 100, e é possível uma confirmação voadora, 13, 90, a gente já passou através da etapa. Chanel 6210, torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde. O TAM 3190, voa ETAP, está presente. É consciente, TAM 3190, vai voando através da ETAP, mantendo a prova 045 aproximadamente, após, tem contagem de voadora. Entendi, mas quantas milhas nessa prova? 6210, estabilizado, baixado, travado. Oi, Chanel 6210, boa tarde, livre pouso, pista 0, vento 160, grau 089. Livre pouso, 6210. Então, TAM 3145? Onde é a saída? Onde é a saída? Ô, Salvador, 3622, posso voar ETAP? Essa proa aqui, de maré, vamos pegar a formação à frente aqui. Gente, para desvio de formação, autorizada por ETAP. ETAP voa, 3622. Devido a formações também, autoriza Mativa ou VUX para o ONU 69? Com o Uno 169, tem condições da Bridge? Bridge agora, o Uno 169. TAM 3190, desça para 3000, ajuste 1-0 no 4. 3000, mercador, desça 3190. Tomando Duna, usa 3190. Uno 169, Recife 1251, alterno 3325. 62-10, São Loge 2000, libera direita, chame Sony 121 no Simonove. 219, direita, 219, 6210, para cá. Solo, Salvador, boa tarde, eu vou chamar 62, não quero sair, estou aqui, está tudo. Vou chamar 6210, taxivia Alfa, taxivia Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, 0. TAM 3145, Recife 251, alterno 3325. Recife 251, 3325, TAM 3145. Obrigado, até a próxima. Então, 3190, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, está livre ali. 2000, rebote estabilizado, 3000. Só Romeu, Romeu Oscar Bravo. Solo Salvador, azul 4144, remota para o posto de estacionamento. 4144, remota pátio 3, coordenação equipe de solo, inicia a porta táxi. Livre posto de estacionamento, azul 4144. An 3628, desça para 3.000 pés, o ajuste no 014. Completa com a torre 1895. 1895, né, já. Então, 3894, identifica a chegada Mari, desça até o 050. 050, na Mari, seis 890, voo IPAP da presente. Três 890, 94. Afirmativo. Seis 628, desça para 2.000 pés, ajuste no 095. 3.000 no 095 agora, 2.000. Tudo sistema 0, vento 170 graus, 069. Livre pouso, tem 3, zona normalizada. Desça até o 070. Quanto é a chegada? O 166. Solo Salvador, azul 4144 para o táxi Alterna Ribeirão Preto, autonomia 3 horas 2 minutos, POB 117. Confirmando autonomia 0302. Afirma, azul 4144. Azul 4144, autorizado táxi em frente, táxi Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera pronto, torre 118 decimal 95, o altímetro agora 1015. Ajuste no 05, livre táxi via Índia, ponto espera no 0, posto no 8, decimal 95, azul 4144. Certo, é a linha do litoral, o Romeu. Gente, agora de coordenação com a torre para cruzamento do campo. É, vou. TAM 3894, da presente Voaduna. Romeu Oscar Bravo, reposta buraquinho. Assuma buraquinho, Romeu Oscar Bravo. 9, libera a direita, chame só ali no 2-1 desse ano, 9. Direita, 2-1, 9, 3-1, 9, 0. Tá bravo, chame torre 1895 para cruzamento pro campo. 1895, bravo. Comandou, papai Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, abandonando a linha do litoral, reporte através do norte da torre. Vai através do norte da torre, Romeu Oscar Bravo. Reduz para 220, 5491. Tinha aqui com Delta, boa tarde. Confirma a velocidade. Gente, mantenha para sequenciamento. Voando Duna, desce para 2000 sem restrição, ajuste no 095. Frequência livre. Oi, Salvador, boa tarde, do 4144, ponto de espera, pista 10, pronto. Azul 4144, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, pista 10, azul 4144. Torre, Salvador 3628, estabilizado, mantenimento TAM 3628, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 190 graus, 0 e trans. Livre pouso, baixado e travado, 3628. Seu país, com ajuste no 0, 15. Para 3000 com 10, 15, trip 5491. Vou 1166, desça para 050, 1166. Desceu 50, só dispensado e pode dar a formação agora aqui à nossa direita. E a proa do desvio necessária? A proa vai ser aproximadamente 0,5. Gente, informa que é o número 3 na aproximação, reduza para 2,10 mais. Está realizando o desvio, vai reduzir o 1,66. Provavelmente mais a 6 terá que ser vetorado. Ok. Oscar Bravo, confirma intenções? É, do cruzamento do setor setor sul, senhor, vai pra radiação. Gente, informa o Airbus da TAN final do 1-0, reporte visual com o mesmo. Já visual com o mesmo, senhor. TAN 3628, informa o tráfego à esquerda, um helicóptero não interfere com o seu pouso. Até não sequer, mas não avisa mesmo. Romeu Oscar Bravo, após o pouso do Airbus, segue cruzamento do campo, reporte livrando. Reporte livrando após o Airbus, Romeu Oscar Bravo. 1869. 1869, informação em curso da Sierra. Pronto, cópia, nível de voo 360 Brasília. 1869, autorizado Brasília, nível de voo 360. Decolada pista no zero, primeira curva direita, pedida saída Arpó após Elefa, onde intercepta a rota Pesulu 17. 5503, eu transpondo o controle 120, décima 8, 1869. Confirma apenas o transponder, Cogino, a frequência do controle? 202. Correto, posição 01, reposto quando pronto para acionamento pushback, voo 1869. Reposicionado, obrigado. 5491, confirma a proa que está mantendo? Mantendo a proa de toque, ok, senhora? É, 290. Seguinte, descendo para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Descendo para 3.000, agora a proa de duna, passou o toque, 5491. Está livre LS, a ponta estabilizada. Decolagem, pista no 0, azul 4144. Romeu, acho que é Bravo, segue na proa de fora de Capão, chama o controle 120-8. 208, Bravo. Paulinho? 360. Ok. Paulo Bosta, 3628 de novo. 3628, táxi via Alfa Juliette. 03 ao portão. Alfa Juliette 03. Oxalé 6201 no pronto cópia. Sim, senhor, 6201. Oxalé 6201 no 30 Galeão, nível de voo 360. Decolada pista no 0, primeira curva direita. Prefira saída da El, Leda, pós Leda. Voo direto, posição Motiva. Mike Oscar Tango Victor Alfa. Onde intercepta a rota Pesolou no 0 até a posição SMAP. Após via rota do plano de voo. 5502 é o transponder, o controle 120, décima 8, Oxalé 6201. Bom. Confirma o local do pouso. Jardim Amação, senhora. Confirme. Jardim Amação. Sente o chamado de pouso. Desculpa, 6201. Confirme o transpondo copiado, por gentileza. Corrigindo o transpondo 5502, correto. Cotejamento correto, 04 ao portão, o chalé 6201 não reporta quando pronto para acionamento e pushback. Chifado no avião. 3894, estabilizou. Torre 1895, bom pouso. 2895, Bravo, contra 1866. Ô, controle, algo no 966. A proa 030 solicitada pela senhora vai dar bem na formação. Pode ser um pouquinho mais à direita? 040, então. 040, vai dizer o 050. Sente. Controle Salvador, azul 41144, livra 2500, pé, saída a bordo. Azul 4144, contato radar 340, sai da árvore. Sobe nível de voo 340, azul 4144. Voo no 166, redução para 1809, desça para 3000, ajuste 1015. 3015, reduzindo um pouco mais o 166. Desça 4.5, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 1.5. 4.015, bom, minha batida. Ô, 3.5491 no ILS, Tiago. 5.491, torre 1895. 1895, boa. O 1.166, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1.5, aguarda no vetor final para o localizador. Ok, 2.015, aguarda no vetor final, 1.166. Voo no 166, direita para o 080 para o log. 080, no 166. É livre. É bom. Capitão 3894, Solos 19, libera a direita, chama só ali 1219. 219, na 3894. Então, 3894, táxi via Alfa, reporte entre táxi e Juliette. Via Alfa, chamada táxi via Alfa, 3894. 280, evitar formação. Atrasa. Firma, azul 4144, pode elétrica então. Bem estabilizado. Completa com a torre 1895, bom pouso. Olá. Voo no 645, desce via para 2000, ajuste 1015. Via para 2000, 1015, voo 645. Salvador, é o gol 1166, passa no Duna, boa noite. Gol 1166, boa noite, continua a aproximação, aguarde a transação de pouso, ajuste no 015. É, 1015, aguardando. Solo Salvador, boa noite, 69, para pushback e ensinamento, capitão 1. Dan 3894, ingressa Juliette, 612 o portão. Juliette para 06, Dan 3894. Boa noite, 6901 no portão, coordenação que pessoal é posto pro táxi. Sim, passará pro táxi, obrigado. Boa noite, 69. Azul 4144, Recife 1288, alterno 260. Uno 28 decimal 8, alterna 126 decimal 0, azul 4144. Boa noite. Recife 491, sala de 22, libera a direita, chama o sol 121 decimal 9, boa noite. 219, obrigado. Gol 1166, chefe trem, livre pouso, puxa 0, vento 1160, grana 79. Livre pouso, trem está abaixado e travado, o gol 1166. Escuta. 5491 da Trip Airlines, táxi via Alfa, quilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador, Trip 5491. Alfa, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 1491. 645. Torre 1895. 1895, boa. 50, confirma o POB alternativo, gol no 8169? Gol no 87, Fernando Campinas. Gol no 87, Campinas, confirma? Sim. Gol no 869, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia. No ponto de espera, torre 10895, altímetro no 0115. No 0115. Espera 1895, com o abalante. Bom. Salvador, boa tarde, algum furão na minha merda. Uno 166, boa tarde, taxia Alfa Juliette, portão 09. Informo que irá seguir viatura Fome a partir do portão 08. É, já para Juliette 09, atenção, coloca. O voo furão na minha merda. O Fome se encontra a partir do portão 08. É, já está a partir do 08. Oi, Salvador, boa noite. Boa noite, 69. Próximo, 190, pronto. Boa noite, 69. Visual, comboio da companhia na Cortíssima? Afirmativo. Após a passagem do bom em Lima, tem cabeceira no 0, boa noite, 69. Após a companhia Lima, sim. Boa noite, 69. Delta para cima. Tio Mike Eco Delta, correndo com a Infraero, atente a obras no pátio 4, chame no corte. O número 45, sala de 29, libere direito, chama o solo em 1219. 29. Olá, muito boa tarde, no 645 da Gol, Ibro. Uno 645, táxi via Alfa, reportando táxi aí, Juliette. Alfa vai reportar em 2, Juliette. 869, decolando às 35, condição 31, chame o controle em 1-0-18, por favor. 08, obrigado, boa noite. Oi, boa noite, 169, decolou. Bono 869, contato radar 360, sai da Arbor. Arbor? Quando possível, pode aprovar a Arbor? Autorizado. E aprovando a Arbor, obrigado. Via 45, ingressa via Juliette, portão 10. Informo que segue viatura follow-me a partir do através do portão 08. Afirmativo, vai ingressar Juliette por 10 a partir do 8, follow-me. Afirma. Salvador, o azul 4206, frente da Serra, autorização aqui. Azul 4206, Serra, confere informação em curso, pronto, copy, Recife 350. Afirmo. Azul 4206, autorizado Recife, livre de voo 350, via Upruisque 58. Decolta 10, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, Jamo, Caju. 5511, eu transpondo o controle 120.8. 350, Recife autorizado, via 358, decola da 10, esquerda Puca, Jamo, Caju. 5511, transponder o controle 1208, azul 4206. Protegimento correto, 08 ao portão, reporte quando pronto, pressionamento e pushback. Portar azul. Por favor, confirma a saída prevista para Guarulhos. Entendida a rota. É para o seu 3897. Gente, conforme Notam, eu fiz o Lua no zero inicialmente. Tá aí a saída prevista? A saída da El Transição Motiva. Da El Motiva, obrigado. E pode apurar a Elefa? Não tem água. Ok, não tem água. Salvador, Oceania 6201, pushback acionamento no 4. Oceania 6201-04, portão, coordena aqui pessoal, reporta para o táxi. Para o táxi, 201. no 869, chama Recife, 1288, Eterno 1260. 888 260, boa noite. Autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera 2895, altímetro 1015, Oxana 6201, bom voo. Livre táxi via Índia até o ponto de espera, quando lá? 2895, com 1015, muito boa noite, 6201. Salvador, muito boa noite, Oxenem 6201, ponto de espera da 10, pronto. Oxenem 6201, boa noite, autorizado a linha de decolagem, Oxenem 0, vento 180 graus, 08 nós. A linha decola, 6201. Grato, Mike Delta, boa noite. Xené 6201, decolada 41, chame o controle em 120-1981. 208, boa. Salvador, boa noite, Xené 6201. 6201, contato radar 360, saída da El. Saída da El, pode voar Leda da presente, 6201? Obrigado. Direto Leda, obrigado, 6201. Desça para 2000, ajuste 1015, está livre elétrico. 2015, está livre elétrico, 6143. Estou externo para o 6143, acho, né? Sim. Autorizo externo para o 6143? Negativo. Ok. mantendo chegada no 4. Salvador, o Oceania 6201 informa esse atual de desvios à esquerda da rota proa 185 por aproximadamente mais 5 a 10 milhas. Sente. Autorizado, chame táxi, 4206. Maraca, 206. Testado. Livre, pode se habilitar, 143. Para a direita, 2-6-6-2-0. Salvador é o 6201, vai ser para novos desvios agora à direita da rota, uma formação mais 80 milhas à frente, vai manter a proa 240. Sente. Localizador, chega 6143. Tem 1895. 1895, 6143. Oi, boa noite, chega 6143, uma milha de terno. Oxalé 6143, boa noite, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 170, grão 06. Livre pouso, 6143. 6201. Prossiga. O senhor tem condições de voar na proa 230 para desvio? Afirmativo. Certo, deve dar um tráfego no rumo oposto, né, com destino a Salvador, seria conflito com a aeronave. Ah, sem problema, está voando na proa 230. Vou na proa de Mótima, então, 6201. Certo, inicialmente mantenha a proa, aguarde autorização para a proa solicitada. Ah, ok, mas é que Mótima já é a 230 mesmo. Certo. A sua escuta, né, 201. 1-1-9-5, QNH 1-0 no 5, boa viagem. Bem, geral, do lado do 5, obrigado. Na minha 1-4-3, solo 4-8, libera a direita, chama o solo em 1-2-1-9. Libera a direita, 2-1-9, 1-4-3. Solo, uma boa noite, M143, livrou. 143, Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 143. O Oceaner 6201, autorizado pelo Centro Recife, pro Edbridge. Pro Edbridge, 6201. Ô, controle Salvador, Oceaner 6201. Prossiga. Que a gente agradece a Edbridge, porém... Bem no caminho entre nós e Brito tem uma formação, uma pequena formação aqui de novo. Vai ser por mais aí umas 40, 50 milhas. Gente, mantenha para o 220 e chame Recife 251-3325 e coordene diretamente com o mesmo astroso. Ok, 251-3325, muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite, Azul 4206, Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolagem no zero, vento 170 graus, 06 noite. Decolagem no zero, 4206. Sim. Iniciando na 1-0, 4206. Gente.